O tema a ser colocado aqui hoje é um tema bastante complexo, tá? Porque teria que falar mais ou menos uma hora e meia para deixar tudo certinho como devia ser, mas vamos tentar em 15 minutos fazer a maior abrangência possível sobre como age a espiritualidade nas intolerâncias. É uma coisa meio assim, como é que age a espiritualidade desencarnada nas intolerâncias? Então nós temos que saber, antes de tudo, que a espiritualidade, a espiritualidade tem vários níveis de consciência. Quando a pessoa desencarna, ela não vai lá para o céu, ela não vai lá para o inferno, ela tem um nível de consciência e que ela vai lá junto com os seus, do mesmo nível de consciência. Isso é, do mesmo nível de conhecimento, do mesmo nível de paciência, mesmo nível de comportamento, quando aqui na Terra. Então, existe, né, na espiritualidade os mais, digamos assim, doentinhos, que eles têm um nível de consciência bem baixo. Eles não tiveram a oportunidade do conhecimento, enfim, eles não tiveram a oportunidade de frequentar, às vezes, lugares onde poderiam ter aprendido mais. Depois tem uma camada, um nível de consciência um pouco mais elevado, mais elevado, mais elevado, mais elevado, até chegar no nível de consciência um pouco mais elevado ainda, até chegar naqueles que são, digamos assim, aqueles diretores, né? Os mentores das casas espíritas, né? Ou mentores das igrejas, de todas as igrejas, de todos os centros, digamos assim, de todas os templos, não é só necessariamente a doutrina espírita. Então, os níveis de consciência pertencem a todos que desencarnaram, mesmo que não sejam espíritas. É uma questão muito abrangente. Então, no momento em que nós pegamos aqui, vamos ver uma intolerância. Nós vamos ter que... Intolerâncias existem dezenas, por isso que é bastante abrangente. Mas vamos pegar uma intolerância que domina hoje o mundo. Domina os mundos, o planeta Terra, que é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela vem já de 2, 3, 4 mil anos. Então, é muito difícil nós resolvermos esse problema agora. Principalmente agora, né? Principalmente agora. Então, como é que a espiritualidade, exatamente num nível de consciência igual a um intolerante religioso? O que que esses caras da espiritualidade eles vão fazer? Eles vão dizer para ele não ser intolerante? Eles vão dizer, não, meu filho, aceite outra religião, aceite o catolicismo, aceite o judaísmo, o islã não está só ele certo, os outros também estão certos. Tu acha, vocês acham, nós achamos que essa espiritualidade com esse nível de consciência vai passar essas informações para essas pessoas que estão dispostas, digamos assim, a se encher de dinamite e de bombas e se explodir e levar o maior número possível de irmãos, que não são irmãos de religião, mas de outros seguidores de outras religiões. O maior nível possível de católicos, o maior número possível de judeus, e uma bomba então explode e mata lá 40, 50 pessoas. Então esse cara ele se torna um grande herói lá para o Islã. Quando ele se espatifa, de um jeito ou de outro, não se sabe de que maneira, existe ali uma questão muito, muito complicada, que eu já tentei ler sobre como é que funciona quando o corpo físico fica totalmente destruído, mas sobra, digamos assim, alguma coisa do corpo perispiritual. Então, esses irmãos de nível de consciência igual a ele, igual a ele, esse que se explodiu, que foi, digamos assim, durante 20 anos doutrinado a odiar, a odiar, a odiar, a odiar o catolicismo, a odiar o judaísmo, a somente ler o Alcorão, ter o Alcorão totalmente decorado. Então, essas pessoas são extremamente doutrinadas. E junto dessa doutrinação, que são os encarnados que as fazem, vem aquela espiritualidade desse nível de consciência, que talvez já tenham sido também portadores desses tipos de artimanhas para fazer com que as pessoas sofram cada vez mais pela, digamos assim, pela explosão de uma bomba. Eles estão aí, tá, e eles tentam resgatar, vejam bem, eles tentam resgatar os pedaços perispirituais dessa pessoa que se explodiu, porque já os pedaços físicos desapareceram, né? Então, os pedaços perispirituais, e tentam acoplá-los, e eles têm, não sei, pelos laboratórios lá que do astral, que eles têm um extremo conhecimento, são cientistas de renome que a gente não consegue, digamos assim, igualá-los aos melhores cientistas do nosso planeta encarnados. Eles conseguem, de uma forma ou de outra, unir pedaço e pedaço desses perispíritos, e se torna lá um joguete lá na mão de pessoas que ficam fazendo experiências. Mas essas pessoas, pela lei de Deus, é claro, se sabe que a lei do karma, elas provavelmente deverão encarnar e desencarnar, não saindo jamais da barriga da mãe, umas 5 ou 6 vezes, ou mais. Depois ela vai nascer, vai morrer, vai nascer, vai morrer de pequenininha, provavelmente toda defeituosa, que não vence, que não vai vingar a sua vida. E depois mais algumas encarnações onde elas ficam pequenas, provavelmente com defeitos extremamente cruéis, defeitos cruéis para crianças. Então, para vocês verem que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Então, isso é o que acontece nesse tipo, digamos assim, de nível de consciência de uma parte da espiritualidade que gosta das pessoas que são intolerantes religiosos. Vamos falar de uma outra intolerância. A intolerância hoje de... O que, que podemos falar? Do preconceito. Intolerantes a qualquer tipo de intolerantes a qualquer tipo de mudança. Intolerantes a digamos assim, ao negócio de gênero, essas coisas que eu não entendo muito bem. Intolerantes à questão do... Se o cara é gay, se o cara não é gay, se é menino, se é menina e tal. Então, eles são intolerantes a isso aí. E, provavelmente, eles vão... Esse nível de consciência dessa espiritualidade vai agir em cima das mentes dos encarnados que também são intolerantes a esse tipo de coisa, ao preconceito. Aqui ninguém está julgando o que é certo, o que é errado. Estamos apenas tentando falar como que age a espiritualidade nos seus vários níveis de consciência, de lucidez, inclusive, e de conhecimento, em cima daqueles encarnados que também têm essas tendências a serem intolerantes. Quem é que daqui dentro desse lugar, aqui nós devemos estar em umas 100 pessoas aqui, eu acho, hoje. Quem que aqui dentro pode dizer que não tem intolerância nenhuma? Eu duvido que tenha um aqui que não tem nenhuma intolerância. É muito difícil. Todos nós temos alguma intolerância. Eu sou intolerante àquele que fuma, eu sou intolerante àquele que bebe, eu sou intolerante àquele que vai no bar, eu sou intolerante a mais do que outras coisas, sou intolerante àquele casal andar junto, são dois homens, e andar junto de mão dada, eu sou intolerante, é uma intolerância. Não que eu seja, mas estou dando um exemplo. Eu sou intolerante àquela moça e àquela outra moça, mulher, andarem de mão juntas, se casaram e tal, beleza, tudo legal. Bom, é o que está acontecendo hoje. Mas, se eles estão felizes, por que que eu vou ser intolerante? Então, eu tenho que ficar na minha. Então, é o seguinte, mas tem a espiritualidade que não está nem aí para deixar eles em paz. Tem a espiritualidade que está nesse nível, nesse nível de conhecimento, nesse nível de preconceito, de intolerância, que eles vão espizinhar, eles vão obsediar, eles vão fazer tudo o que eles podem fazer para atrapalhar a vida daquelas pessoas lá, do ser, daquele casal de homem, aquele casal de mulher. Principalmente se vê uma criança aí no meio, essa criança vai ser a porta aberta para eles espizinharem ela, para através dela, então, através da tangente, que a gente chama, né? Através da criança, azucrinar a vida dos dois pais ou das duas mães. Por quê? Tu pega e tu faz com que uma criança fique doente, tenha algum problema, tu está dando de modo, digamos assim, indireto, uma preocupação para o pai ou para a mãe, pai. E isso acontece também com homem e mulher, quando os espíritos intolerantes não conseguem atingir, digamos assim, o marido ou a mulher, através de uma obsessão, eles atingem a criança, talvez um pouco mais frágil. E aí, então, o que acontece? Essa criança, ela começa a ficar doente, ela começa a enxergar coisas à noite, ela começa a chorar, ela começa a não querer dormir de noite sozinha e tal. Então, vai desestruturar a vida do casal. Então, é assim que a espiritualidade age. E vejam bem, mais uma coisa que não é para a gente se preocupar, mas é verdade. 75% a 80% das nossas ações são dirigidos pela espiritualidade. Vocês podem acreditar. Nós não temos 20%, nem não chegar a 30% de demando de nossos atos e de nossas palavras. Nós não temos 30% de nós mandarmos naquilo que nós queremos fazer. 70%, 75% daquilo que nós fazemos, da maneira que nós agimos, da maneira que nós falamos, da maneira, às vezes, que nós tratamos as pessoas, elas são influenciadas, nós somos influenciados pela espiritualidade, boa e a ruim. Então, não sei se deu para ser explícito aqui a respeito desse tipo de assunto, né? Porque é meio complicada a coisa. Mas quem quiser se inteirar nisso aqui, pega o Livro dos Espíritos, vai ver lá sobre a espiritualidade, os vários níveis de consciência. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa também no Livro dos Médiuns, e também muito tem, que é naquele livro, o primeiro livro do Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Tem muita coisa, tudo a respeito disso aqui, inclusive também sobre a intolerância. Então é isso aí. Muito obrigado.